quero aproveitar esse momento, o nosso momento da Ave Maria, para dizer para você que domingo que vem é dia 2 de junho. E domingo que vem o padre estará realizando aqui a maior bênção de todas, a bênção do Santo Sacramento. Jesus Cristo vivo no meio de nós. Domingo que vem o padre vai descer do altar com o Santíssimo nas mãos e vai andar no meio do povo, abençoando pessoa por pessoa. E nós vamos estender na direção do Santo Sacramento os nossos objetos, as peças de roupas, fotografias, documentos que estão enrolados, causas impossíveis. Porque quando a gente estende as mãos na direção do Santíssimo, somos cobertos de muitas bênçãos de Deus. Domingo que vem, também eu vou continuar a novena forte que eu estou fazendo para desatar os nós, viu? Aqui no Santuário do Bom Jesus, 7 da manhã, ou 9 da manhã, ou 3 da tarde. Rua Capitão Faustino Lima, número 101, ao lado da estação do metrô Pedro II. Atrás da Rua da Figueira, em frente ao portão principal da Congás. Domingo que vem, gente, domingo agora, eu espero por você e por toda a sua família. Mas agora você continua com a Rádio Capital. Você continua com o programa de maior audiência do rádio, Eli Correia. Padre Jader Pereira, neste domingo, dia 2, eu estarei no Santuário do Bom Jesus para também receber a bênção do Santíssimo, do Santo Sacramento. Jesus Cristo vivo no meio de nós. Dia 2, eu convido a todos, vamos estar juntos. Eu estarei no horário das 9, mas há quem vá no horário das 7, há quem vá no horário das 3 horas. Eu convido a todas as amigas e amigos, se puderem, estejam comigo às 9 horas da manhã. Isso, leve objetos, roupas, fotos, para estender ao Santíssimo Sacramento. O padre Jader Pereira vai andar no meio da multidão, vai andar no meio do povo e dando a bênção do Santíssimo Sacramento. Santuário Bom Jesus, como eu já disse, como o próprio padre já falou, fica na rua Capitão Faustino Lima, 101, ao lado da estação Pedro II, em frente ao portão principal da Congás, ali no Brás. Portanto, neste domingo, dia 2, às 9 da manhã, eu quero estar com você. Quero muito que você esteja comigo. Vamos participar da grande bênção do Santo Sacramento. Jesus Cristo vivo entre nós. A missa 7, às 9 e às 15. Eu, Eli Correia, estarei com você na missa das 9. E conforme eu havia prometido, né, para os nossos ouvintes, eu repetiria hoje aquela parábola da águia ou galinha. Um camponês, um trabalhador rural, criou um filhote de águia junto com suas galinhas. Tratava esse filhote de águia da mesma maneira que tratava as galinhas, de modo que ela, águia, pensasse que também era uma galinha. Dava a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente ao solo, e fazia-a ciscar para complementar a alimentação como se fosse uma galinha. E a águia passou a se portar como se galinha fosse. Certo dia, passa então pela casa desse lavrador, desse camponês, um homem ligado à natureza, uma pessoa ligada ao meio ambiente, a um naturalista, que vendo aquela águia ciscando no chão, em meio às galinhas, foi falar com o camponês. Amigo, senhor, sabe que isso aqui não é uma galinha, né? É uma águia. O camponês retrucou: não, ela é uma galinha. E se não era galinha, virou galinha. Agora não é mais uma águia. Ela é uma galinha, não. Não, o senhor está enganado. Uma galinha é sempre galinha. Agora, uma águia é sempre uma águia, disse o naturalista. Aí o camponês falou: fica tranquilo que agora ela também se tornou uma galinha. Aí o naturalista falou: com a sua permissão, vamos ver uma coisa. Pegou então aquela águia, levou-a para cima da casa do camponês, elevou-a nos braços e disse: voa, voa, você é uma águia, assuma a sua natureza, voa, você não é uma galinha. Mas a águia não voou. E o camponês, o lavrador, disse: eu não falei pro senhor? Agora ela é uma galinha. O naturalista disse: mas amanhã veremos. No dia seguinte, logo de manhã, eles subiram até o alto da montanha. O naturalista, lá no alto da montanha, lá em cima, levantou a águia e disse: águia, veja esse horizonte. Veja o sol lá em cima. Veja os campos verdes aqui embaixo. Veja todas essas nuvens, elas podem ser suas. Desperte para a sua natureza. Você não é uma galinha, você é uma águia. Voe como a águia, águia que você é. E a águia começou a ver tudo aquilo e foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que nunca tinha visto. Ficou um pouco confusa no início, sem entender o porquê de ter ficado tanto tempo alienada, tratada como a galinha. Então, de repente, o naturalista, segurando ela nas mãos, começou a sentir que ela começou a se movimentar. E ela mesma sentiu o seu sangue de águia correr nas veias. Perfilou devagar suas asas. Sabe aquela de abrir as asas? E de repente, parte num voo lindo até que desapareceu no horizonte azul. Assim é a vida. Também criam-se pessoas como se fossem galinhas, com todo respeito às galinhas. Porém, elas são águias. Todos podemos voar se quisermos e alcançar o nosso objetivo. Então, amiga, amigo, voe cada vez mais alto. Não se contente com os grãos que lhe jogam para ciscar. Você não é galinha, você é águia. Somos todos águias. Não temos que agir como galinhas, como alguns querem que sejamos. As galinhas são fáceis de controlar, são fáceis de serem submetidas. Elas abaixam a cabeça e ficam ciscando para tudo e com medo. Conduza sua vida de cabeça erguida, respeitando os outros sim, mas com medo nunca. Você não é galinha. Com todo respeito às galinhas, você é águia. No seu... águia bonita. Isso. Que voa no espaço. É isso aí, Roberto. Aqui na terra, vejo passar. Veja. Riscando azul, dourado traço. Olha aí. Fim ascendente no ar. Querem que você seja uma pessoa submetida, submissa. Querem te humilhar, querem muitas vezes te rebaixar, querem te diminuir. Não, não, diga não. No teu, na tua veia, corre sangue de águia. E com todo respeito, não é sangue de galinha. Rápido como um raio, repentino como um trovão. Veloz como a águia dourada na imensidão. Pare de andar de cabeça baixa. Erga seu corpo. Olhe pra frente. Mostre esse povo civilizado. Mostre, águia. Que todo índio sabe viver. Mostre águia dourada, você é uma águia. Sempre a seu lado e olhando o céu pode ver que o vento sopra e a chuva cai, as nuvens passam e você vai, asas abertas, força e coragem vão nesse rumo de paz. Força e coragem, asas abertas e você voando. Rápido como um raio. Rápido como um raio. Repentino como um trovão. Repentino como um trovão. Veloz como uma águia dourada. Veloz como a águia dourada. É assim que você é. É assim que você tem que se comportar. Como uma águia e não como uma galinha. Natureza que reclama. Flores, folhas, verde e vida. Rios, mares se derramam pela terra. Águia me mostra no meu caminho. Me mostra no meu caminho. Como se pousa longe do espinho. Como se pousa longe do espinho. Por esse mundo. Como se luta por esse mundo. Salve esse ninho. É isso aí, amiga, amigo. Rápido como um raio. É isso aí. Repentino como um trovão. E como uma águia. Veloz como a águia. Meio-dia e 17. São 12 horas e 17. O bem que eu estou fazendo não é todo o bem que eu posso fazer. Cada um de nós podemos fazer muito mais. Dona Rosalina de Vila Baronesa de Osasco pede oração por saúde. Ela fez doação de uma cadeira de rodas, outra de banho e uma bota Robofoot. Robofoot. Ô, dona Rosalina, a senhora da Vila Baronesa em Osasco, então a senhora está nos doando, é? Uma cadeira de rodas, uma de banho e uma bota Robofoot. Muito obrigado, dona Rosalina. Eu tenho a impressão que o Vanderlei foi buscar hoje. Acho que foi hoje que ele falou pra mim que é em Osasco, então eu tenho certeza que ele foi buscar essa cadeira de rodas, essa cadeira de banho e uma bota Robofoot. Jaime de Matos, do Jardim Iracema, ao amigo Jonas, que ultimamente está bebendo muito e também viciado nas drogas. Já foi até internado, voltou e não parou com a bebida e nem com as drogas. Dá dó, né, gente? Porque é um escravo, né? É um escravo. Jaime de Matos, do Jardim Iracema, ao amigo Jonas. Não passa de um escravo, infelizmente. Ô, Jonas, ergue a cabeça, levanta o corpo, olha pra frente, você é águia. Você não é, sabe, você não é um submetido, um humilhado, não. Levanta a cabeça, acredita, na sua veia corre sangue de águia e não de galinha. Regina Célia Moraes, de São Mateus, agradece a todos os santos a grande graça alcançada de ter conseguido dar entrada em uma casa. É a grande conquista, né, gente? Bem, nós vamos então agora a chamar a Cíntia para fazer a oração Maria Passa na Frente. Cíntia, é com você. Então todos nós nos juntemos agora em oração. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira seus filhos da perdição. Maria, tu és mãe. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido sua proteção. Só tu, com o poder do teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Meio-dia 21 e depois da oração, Maria passa na frente com Cíntia. A bênção da água. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Sim, gente, às 12h22, nós estamos começando o nosso programa depois da oração e bênção de Nossa Senhora Aparecida, bênção da água. E eu quero, nesse momento, chamar a atenção de todos vocês. Olha, sobre a dengue, né? Sobre a dengue. A dengue é uma doença grave e pode trazer sérias complicações. Ainda há dia desses, eu dei a informação que já atingimos 5 milhões de pessoas. Não é brincadeira não, gente. 5 milhões de pessoas com dengue. Não só em São Paulo, claro, mas em São Paulo, uma grande parcela, já que aqui temos a maior população, né? São mais de 12 milhões de pessoas, só São Paulo. É grande São Paulo, gente, não é brincadeira. Por isso que aqui tem o maior número de doentes de dengue. Mas nós podemos combater. Uma das medidas para evitar a forma grave é ingerir muito líquido para uma hidratação adequada. Ingerir líquido, bastante líquido. Se você tiver um desses sintomas, atenção, sangramento, tontura, dor abdominal, cansaço extremo e vômito, procure uma das unidades de saúde para que você possa ser cuidado, para que você possa se tratar. Evite a automedicação. Evite a automedicação. Ó, e beba muita água, tá? Beba muita água. Para ajudar na hidratação, utilize o soro caseiro com 1 litro de água filtrada ou fervida, dissolvendo 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. É fácil você fazer um soro caseiro. Você se hidrata usando o soro caseiro. Não precisa nem comprar um soro na farmácia. Você faz em casa mesmo. 1 litro de água filtrada ou fervida, dissolvendo 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. A prefeitura, gente, está nas ruas com 12 mil agentes de saúde, larvicidas, fumacê, drones e horários ampliados nas AMAs. São Paulo, atenção, São Paulo, todos contra a dengue. Prefeitura de São Paulo. Dia 25. Oi, gente! O Homem Sorriso do Rádio. Às 12h25, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, boa tarde! Boa tarde! Meu amigo Irineu, olha, hoje é dia de horóscopo aqui no nosso programa, é dia de Marcos Riton e os signos, vamos saber a previsão da semana, e lembrando que nessa semana tem feriado, hein? Nessa semana tem feriado, viu gente? Quinta-feira é dia de Corpus Christi, nessa semana tem feriado, meio-dia 25, eu quero lembrar que nessa quinta-feira não tem atendimento da doutora Maria Faioque, mas por favor, olha, como tá muita gente sabendo que na outra semana vai ter, já tem gente ligando e agendando. Então você que precisa tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas, então por favor, já pode ligando 50816292 e agendando não para esta quinta, que é feriado, mas para outra quinta, tá bom? Já pode agendar já. Agora, meu amigo Irineu, eu pergunto a você, você sabe quem é esse cantor? Às 12h26, meio-dia e 26. Vamos lá, presta atenção. Presta atenção, às 12h26. Silvio Brito, atenção. Cláudio Roberto, Cláudio Fontana. Ó, 12h26. Esse você conhece, né, Irineu? Boa tarde, Irineu. E boa esse tarde, aí? Você conhece esse aí, ó? Eu vou ter Ângelo Máximo. E esse aqui, Irineu? Vamos ver. Ser feliz ao seu lado. Que dia feio. Ô, meu amigo Irineu, esse aí é o Cláudio Fontana, Irineu. Cláudio Fontana, grande Cláudio Fontana. Lembra do Homem de Nazaré? Sim, o Homem de Nazaré. Opa, muito sucesso. Agora, esse aqui eu quero saber se você sabe. Pode falar. Meio-dia 27. As meninas gritam tanto quando dançam sem parar. E a moçada toda junta começa a cantar. Parabéns, parabéns. Ah, já mudou pro outro, então é Naim. E agora Cláudio Roberto. Olha que beleza, gente, que beleza. Parabéns por toda. Quem tem mais aí? Às 12h28, meio-dia 28. Falta a Cíntia, Eli. A Cíntia, tá faltando a Cíntia, é verdade, você lembrou bem. Mas agora tem uma dupla que vai fechar o nosso show, viu? Tem uma dupla que vai fechar o nosso show, Felipe e Thiago. Felipe e Thiago, gente, vai ser muito legal. Agora, meu amigo Irineu, um show que vai ser realmente um show com maiúsculo, né? Vamos dizer assim, um show de aniversário do nosso tempo de rádio, né? Todos os nossos anos, 55 anos. Então vai ser uma comemoração muito bonita e as pessoas podem adquirir o convite entrando no site capitalcomvocê.com.br. capitalcomvocê.com.br e ir lá na bandeira no banner, né? Chamado Simpla. Ou então você liga, você pode mandar a sua mensagem para 983345777, que é o WhatsApp aqui da Rádio Capital, e você já falar sobre o ingresso, tá bom? O importante é que nós estejamos juntos, vivendo uma... E eu quero dizer a vocês que a minha parte, gente, porque vocês sabem, tem a parte do clube, tem a parte da rádio, a minha parte eu vou doar para as vítimas, não só lá do Sul, como também as vítimas aqui de São Paulo, das mais diferentes situações difíceis, né? Então nós vamos adquirir cadeiras de rodas, cadeiras de banho, nós vamos comprar coisas que o povo, fraldas geriátricas, povo, é uma boa atitude, não é não, Irineu? É uma excelente atitude, Eli, muito bacana. Bom, o Eli Correia sempre fazendo essa bondade, fazendo tudo de coração, né, Eli? Agora, Irineu, eu vou dizer uma coisa pra você. Nós temos tido a felicidade de que o povo que nos ouve, que nos acompanha, é um povo muito solidário, um povo muito bom. Agora, com toda essa bondade, com toda essa solidariedade, a gente vê o quanto é difícil a gente conseguir, às vezes, dinheiro para comprar uma cama hospitalar, dinheiro para comprar uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, dinheiro para comprar um andador, fraldas, remédios. Não é fácil. Agora, aí ontem eu estou assistindo uma reportagem no Domingo Espetacular, da Record, e lá As pessoas arrecadam nas tais vaquinhas 1 milhão, 2 milhões. Rapaz, inclusive se acredita, gente explorando a situação lá do Rio Grande do Sul, inventando vaquinhas, mas é para eles, não para as vítimas. Não, é um negócio assim. Agora, o que mais me... Que eu vejo quanto é difícil você conseguir, às vezes, 1.000, 2.000, 3.000 reais. Não é fácil. Verdade tem que ser dito, não é fácil. Né? Agora, esse pessoal consegue, não é 2, 3 mil, não. Consegue é 200 mil, é 100 mil, é 500 mil, às vezes até 1 milhão. Olha, a gente tem que ver separar o joio do trigo, né? Será que às vezes a pessoa não percebe que é golpe? Que nem uma senhora ontem, ela conseguiu, acho que parece 1 milhão, 2 milhões. Ela vende a ideia de que ela tá doente de câncer. Ela faz até maquiagem para parecer que tá, sabe, com câncer e tal. Que coisa impressionante. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Existem instituições boas, maravilhosas, honestas, que ajudam de fato quem precisa. Agora, temos que ficar bem alertas para não cairmos nos contos, né? Nas falsas entidades. É ou não é, Irineu? É, ele, infelizmente, às vezes, os bons pagam pelos maus, não é verdade? Foi o caso do debate agora do que houve agora há pouco, não é? Quer dizer, tá falando sobre golpes na internet. Exatamente. Inclusive ontem um menino, eu tava vendo, 16 anos, ele conseguiu vender coisas que nunca entregava, mas as pessoas pagavam, mas nunca entregava. Aí Sim. A polícia foi lá, desarticulou o negócio. Quer dizer, isso aí é uma das, né? Infelizmente, às vezes a bondade do povo é explorada por gente que não tem realmente nenhum apego ao ser humano. Quer dizer, quer explorar mesmo, né? Mas, graças a Deus, tem boas instituições. Eu digo para vocês, o Clube da Amizade, ela é uma entidade que tem há mais de 45 anos, e sempre se prezou em pegar aquilo que as pessoas doam e imediatamente já transformar em doações. Isso tem sido ao longo dos 45 anos. Então, se vocês puderem ajudar, por favor, se for no Banco do Brasil, é agência 3423, dígito 1, conta corrente 27088, dígito 1, e tem até o CNPJ, né, que é o PIX. Quem está nos assistindo pode pegar o CNPJ. Essa é uma instituição séria, viu, gente? Tudo que se arrecada imediatamente é transformado em doações para as pessoas que precisam. É isso aí. Quem puder ajudar, 5081-6292, Clube da Amizade. Mas, meu amigo Irineu, vamos falar sobre o Mercadão das Pratas, que ajuda as pessoas de uma outra maneira, de uma outra forma, dando a elas a oportunidade de se tornarem revendedoras de pratas e chapeados e ganharem dinheiro. Mas muito dinheiro, Irineu. Exatamente, ele Correia. O Mercadão das Pratas é a loja que mais barato vende no Brasil. Ele, por quê? O Mercadão fabrica quase tudo aquilo que vende. Como fabrica? Pode vender muito, muito mais barato, ele Correia. Olha, tem pessoas que vêm aqui, começaram a revender faz 30, 40 anos, hoje está bem de vida. Tem pessoas aí que comprou casa, carro, apartamento, pagou faculdade para os filhos, tudo revendendo joias do Mercadão das Pratas. Então, pessoal, quer ganhar dinheiro? Quer uma forma, assim, de ganhar, não depender mais de ninguém, não depender de filho, de amigo, de marido, ter o seu próprio dinheiro? Começa a revender joias nas horas de folga. É facinho, vende muito, são joias bonitas, joias baratas. Vem conhecer o Mercadão das Pratas. E agora ele, ó, tá chegando. Dia dos Namorados tá chegando. Então aí, tá batendo na portinha. Olha, pessoal, olha a música que eu separei pra marcar esse momento dos namorados. Je t'aime moi non plus. Ó, je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Frédéric François. Ó. Je t'aime. Eu te amo, eu te amo. Ô, Getério. Já pensou recebendo uma joia, uma música dessa? Uma minha dessa? Nossa. Olha, se a pessoa tá meio em dúvida, acaba a dúvida ali, viu? Se apaixona de vez. Exatamente, Eli. Olha só, escuta só, Eli. Ó. Irineu, é o amor, Irineu. Dia dos Namorados está chegando, ainda bem que tem o Mercadão das Pratas, com tantas pratas e chapeados, com tanta coisa bonita, coisa barata, coisa de qualidade, com garantia, variedade. Mais do que isso, o preço que ninguém tem, Irineu. Exatamente, ele, o preço que ninguém tem, o Mercadão é a loja que mais barato vende no Brasil. Pessoal, tem muito presente, muitas joias, muitos conjuntos de coração. Vem, quer presentear a sua amada? Um presente certo, acertar na lata, que nem falam as pessoas? Vem no Mercadão, dá uma olhadinha aqui nas joias e o preço é imbatível, ele, Correia. Então, gente, o endereço para vocês, olha, essa semana nós temos quinta-feira feriado, né, Irineu? Quinta, vai estar fechado, é feriado, vai estar fechado. Irineu, na sexta, sábado, tá aberto. Eu não vou nem ligar para você, porque em pleno feriado, tirar você, sabe, não, sua... pode ligar, ele. Então tá bom, então, ele falou que pode, né, gente? Então, pode. Quinta-feira feriado, eu vou ligar pro Irineu. Tá bom. Dá o endereço do Mercadão para todo mundo vir, quem quiser vir antes do feriado, aproveita, ou quem quiser depois do feriado. Sexta, sábado também, fica à vontade, né, Irineu? É isso aí, então, olha, pra chegar aqui no Mercadão é facinho, facinho. Pega o metrô ou o trem, desce na estação Tatuapé. Passando as catracas, sai pelo lado esquerdo, desce a primeira escada, tá bem em frente à loja, na rua Catiguá, 529. E o telefone é o 2295-1000. Dia dos namorados, é dia de quem, Irineu? Do Mercadão das Pratas! Tchau, Eli! Tchau, gente! Tchau, Irineu! Tchau, Mercadão das Pratas! E viva o amor! E viva os namorados! Do seu coração, Capital! Nas ruas da capital. Oferecimento, Reclame Aqui é a rede mais importante da sua empresa. Reclame Aqui, a voz do seu cliente melhora a sua empresa. Excelente segunda-feira para você, ouvinte ligado na Rádio Capital. Destaque inicial para Salim Faramaluf, que tem trânsito lento no sentido da Marginal do Rio Tietê, da aproximação com a Radial Leste até a ponte do Tatuapé, onde tem bloqueio para obras. Se aproximar da Tietê cortando pelo Tatuapé ou até mesmo pela região do Brás, é uma boa alternativa agora. Pista lateral no trecho final da Salim, na aproximação com a Tietê, com boas condições da preencher. Quem utiliza a Salim no sentido Vila Prudente, pisa no freio na saída da ponte e também trânsito um pouco mais intenso ali na aproximação com a Abel Ferreira, mas com paciência dá para insistir ainda. Reclame Aqui é a rede mais importante da sua empresa. Reclame Aqui, a voz do seu cliente melhora a sua empresa. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Muito bem, vamos aos primeiros quatro signos do zodíaco. Marcos Riton, tá tudo bem, Marcos? Vamos aí? Então, olha, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, a previsão para a semana inteira. Áries! 21 de março a 20 de abril. Áries, antes de tomar qualquer decisão durante essa semana, você vai precisar fazer um certo balanço, ser mais ponderado para poder fazer melhor as escolhas que são necessárias para a sua vida. Isso se baseia no fato de que você vai se sentir um pouco assim inseguro, até um pouco confuso, principalmente com as questões profissionais, relativas ao dinheiro, as questões práticas do dia a dia, da sua vida diária. Então, ponderação, uma certa paciência com você mesmo, com os seus limites, sem autocobrança, sem essa coisa de que tem que resolver correndo, que tem que fazer correndo. Algumas coisas, sem dúvida, são urgentes e necessitam de tomadas de decisões. Mas é importante que você coloque aí um certo parâmetro e crie um espaço para poder pensar, analisar, até tomar as decisões necessárias para a sua vida. Então, um pouco de ponderação e de moderação, né? Para poder fazer melhor as escolhas. 21 de abril a 20 de maio. Touro, o seu lado mais racional, até mais frio em determinados momentos, vai vir com tudo essa semana. É o momento ideal para que você possa fazer escolhas e também saber o que é aquilo que você não quer, né? Então, toda essa racionalidade, essa forma diferente de pensar com pouca emoção, você deve usar ao seu favor, e isso vai ser muito bom, muito importante. Essas outras situações que você vem procrastinando, deixando de lado, principalmente na questão profissional, de sair, de mudar, de largar, de perder o medo, de não ficar tão inseguro com o seu futuro, mas escolher o seu futuro, escolher as coisas que vão fazer o seu futuro melhor, é agora o momento ideal para se pensar nisso de forma realmente mais fria, mais sintática, mais racional, para que a sua vida seja mais feliz e você esteja numa situação onde você se coloque mais feliz em todos os aspectos da sua vida. Gêmeos! 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, tem tanta coisa acontecendo no seu céu astral. tantos movimentos dos astros no seu signo, até porque o Sol está, né, visitando, né, fazendo a sua passagem pelo seu signo, que você anda meio ali introspectivo e pensando demais. E nesse pensar demais, parece que as coisas estão acontecendo e você não está percebendo. E de uma certa forma, você precisa voltar ao seu mundo, colocar o pé ali na realidade, né? Até para que as coisas possam ser, né? A sua vida tenha as respostas necessárias para tudo na sua vida de uma maneira mais concreta. Parece que você está sonhando, que está viajando, né? Na maionese, assim, viajando, né? Mas não. É só uma sensação, é só um momento, isso já está passando. Você já está voltando à realidade e as coisas concretas necessárias para o seu dia a dia, para a sua realização como pessoa, como ser humano mesmo aqui na Terra, já estão se resolvendo aos poucos. 21 de junho a 22 de julho. Câncer, o medo e a ansiedade vão tomar um pouco do espaço da sua mente nesta semana. E isso vai criar uma sensação muito estranha de estagnação na sua vida, principalmente na profissional, na financeira, nas questões mais reais do dia a dia, nas questões práticas. Não deixe isso te dominar. Isso é um autocontrole que você vai precisar ter essa semana. Até para realmente espantar para bem longe essa sensação de que tudo parou, de que nada está indo, nada está andando, de que parece que a coisa está travada, né? E é uma sensação muito recorrente, que às vezes você sente mesmo com uma certa frequência. Está na hora de botar um basta nisso. Não é a vida que está criando isso, mas a ansiedade, o medo, a procrastinação, essas sensações, essas emoções, né, que te deixam um pouco travado, são por conta do seu medo mesmo, da sua insegurança diária com as coisas, com as pessoas. Não deixe mais isso dominar, dá uma controlada nisso, tá? Gente, são 12 horas e 42, meio-dia e 42, e nós temos hoje é segunda-feira, né? Agora é que chegou a hora, viu, gente? Será que a promoção termina hoje? Porque a Madinha falou que ia ser relâmpago, né? E poderia talvez nem chegar a hoje, ou então no máximo hoje. Então nós estamos ansiosos aí para saber qual vai ser o recado da Madinha. Mas antes da Jussara Moro falar, vamos ouvir, gente, esse depoimento que é muito importante. O meu nome é Gilcélia, sou de Ubá, Minas Gerais. Usei o kit da Lala através da Rádio Capital. Posso garantir que estou adorando, pois eu tinha uma papada. Hoje não tem mais a papada, as costas, acabou aquela gordurinha abaixo do ombro, acabou com o estômago alto, acabou com a barriga, a coxa tá durinha, tô muito satisfeita. Gente, pode comprar que não é 10, é 1000. Beijo, Lala. Ô, Gilcélia de Ubá, Minas Gerais, olha, ela encheu a bola mesmo, né? Acabou até essa gordurinha que tem aqui abaixo do ombro aqui, né? Aqui embaixo, que é aquela gordura aqui, né? Então a coxa, você viu a coxa? A coxa deu uma diminuída e tá durinha. Eita vida, rapaz, a papada, aquela, é o queixo duplo, né? O famoso queixo duplo. É, amadinha, você, o único problema que, não sei, parece que pode acabar hoje, não sei, vamos ver você falar sobre essa promoção, porque, gente, é importante que todos saibam que o Moro Seca, por que que faz tanto sucesso? Porque é aquele produto que diminui o apetite, é aquela dieta que reduz a compulsão por doce, é o kit que melhora a ansiedade, que inclusive melhora a circulação sanguínea, elimina o excesso de líquido do organismo, a pressão alta se regulariza. Então, na verdade, é um emagrecimento, mas ao mesmo tempo é um cuidado que você passa a ter com a sua saúde. Exatamente. Então diminui o colesterol, triglicéridos. Você tem uma série de vantagens, além, claro, de emagrecer, ao você fazer uso do kit Moro Seca. Mas a minha pergunta é: a promoção vai terminar hoje, amadinha? Você estava meio indecisa no final da semana passada, e se ia chegar ou não ia chegar. Vamos lá, Madinha, boa tarde. Boa tarde, meu amor, boa tarde, ouvintes, boa tarde, equipe. Acaba hoje, sim, à meia-noite, amanhã nova promoção, novo valor e novo conteúdo, Eli. Acaba até a meia-noite, estarei te aguardando para que você faça seu pedido e leve todos esses vídeos, porque esse sessão da Lala, pele de seda, adoro. Tem muitos brindes, não tem, Eli? Nossa, eu queria até que você falasse para as pessoas, a uma pessoa comprar um kit, não, eu chamo a atenção de todos, e vejam, ouçam, escutem, aumente o volume do rádio, ao comprar um kit, amadinha. vai levar mais um pote com 60 cápsulas de colágeno hidrolisado com vitamina C, mais 3 pacotes de chá detox, seca a barriga, que é maravilhoso, e mais uma limpeza de pele na minha clínica de estética, a gente está bombando, por apenas 12 parcelas, ele sem juros no cartão de crédito. Se você mora em São Paulo, capital, pode pagar diretamente pro motoboy no dinheiro, no débito, apenas 12 de R$32,91, Eli Correia. Isso se comprar um kit, gente. Agora, parem um pouquinho, parem, por favor, para um instantinho. Dá pra você parar um pouquinho pra você ouvir o que a camadinha vai dizer agora, se você comprar dois kits? É pra você, é pro seu bem, é pra você emagrecer e cuidar da sua saúde. Aumenta o volume do rádio um pouquinho aí, pra comprar dois kits, amadinha. Olha, com menos que o dobro do preço, presta atenção, com menos que o dobro do preço, menos de 2 meses de tratamento, você leva 6 meses de tratamento. Então, por menos que o dobro de 2 meses de tratamento, você leva 6 meses de tratamento. E mais, 6 pacotes do chá detox seca a barriga. Mais um pote com 60 cápsulas do colágeno hidrolisado com vitamina C. Mais o nosso produto top de linha, que também está acabando, não vamos ter mais, que é o Seca Plus, que é o tratamento durante a noite. Tá? Estamos nas últimas unidades. E também mais a limpeza de pele. Tudo isso, Eli Correia, por apenas 12 parcelinhas de R$61,25, Eli. Dá pra perder essa promoção? Não dá pra perder. Por isso que eu falei pras pessoas, parem um pouquinho, escutem, porque às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa, fazendo outra, ela nem ouve direito. Não, dá uma paradinha, calma, calma. Olha, a Amadinha tá falando da sua saúde, não é só do seu emagrecimento, é da sua saúde, do seu bem-estar. Por isso a importância de você realmente aproveitar essas promoções, que aliás essa termina hoje, hein, gente? Puxa, a pele de seda, adoro, está acabando hoje essa promoção. Então, todo mundo, por favor, ligando, telefonando, aproveitando, porque os telefones são os mais fáceis para você ligar. São mais fáceis ou não são, Amadinha? São sim, lembrando também, Eli Correia, que quem é LOAS, a pensionista, aposentada e pagou à vista, tem desconto. E essa promoção, Eli Correia, é uma promoção que foi feita com muito carinho para você, mamãe, para você, Amadinha, tá? E agora é hora de você começar a se preparar pro próximo verão, não é verdade, Eli? É, porque agora já vai chegar o inverno e se aproveita esse momento para se preparar pro verão. Os telefones para todo mundo ligar, tá todo mundo ansioso, Amadinha, querendo aproveitar porque a promoção termina hoje, ninguém quer perder, é ou não é? 011-4112-8683, 4112-8683, ou pelo WhatsApp 981-18-0021, 981-18-0021, 981-18-0021. Gente, aproveite essa promoção que tem a limpeza de pele, que só a limpeza de pele já paga esse kit aqui, mas pelo menos uma boa parte, acaba hoje, gente. Então, pega o telefone, ligue agora e venha ser feliz! Moro Seca, 981-18-0021. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 14h, Eli apresenta aqui na capital, Que Saudade de Você. Que saudade de você. Respeitável público, Tirolipa e Dedé Santana esperam você, hein? Abracadabra Circo Musical no AMB. Toda a magia do picadeiro num espetáculo encantador. Para crianças de todas as idades, atrações internacionais, orquestra, animágicos e muito mais. Um circo como você nunca viu. Diversão e emoção para toda a família. Viva essa magia! Tiru e Dedé em Abracadabra Circo Musical. Um espetáculo de Frederico Heder no AMB. Vem! Apoio Rádio Capital. Onde você estiver. Capital FM 77.5. Olá, eu sou a doutora Carolina Moro e convido a você para vir realizar o seu tratamento, como secagem de microvasos para deixar as pernas limpinhas, botox para as rugas, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimulador colágeno para flacidez e muito mais. Ligue agora ou mande seu WhatsApp para o telefone 11 96946-4187. 96946-4187. E aí, você tá sabendo? Se eu tô sabendo? Lógico que eu estou sabendo. Meu Deus, eu não tô sabendo de nada. Me conta aí. Em julho, aguarde. Capital. Você viu o que tá chegando agora em São Paulo? Não sei, o quê? Aquele musical do Menino do Braço Quebrado. Esse é aquele musical que levou todos os prêmios? Tony, Grammy, Emmy, Olivier, levou tudo. É muito emocionante. Esse musical transformou a minha vida. Eu tenho que levar meus pais. Eu tenho que levar meus filhos. Querido Evan Hansen, o musical da Broadway chegou a São Paulo. De sexta a domingo no Teatro Liberdade. Estreia 2 de agosto. Vendas Simpla. Apoio Rádio Capital. O clima esquenta a cada minuto. Ela não tem problema psicológico. Foi lá querer pegar dinheiro, dar um golpe no banco. Troca de opiniões. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Capital. Que saudade de você. Que saudade de você. No canal YouTube, Eli Correia Oficial, a chupeta, a boneca e o engasgo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Ainda agora há pouco, gente, eu estive na sede do partido, lá em Santo Amaro, lá ali perto do Guarapiranga, né? Eu estive ali para tirar as fotos oficiais, viu, gente? As fotos que, inclusive, uma delas você vai me ver na urna. É, nós já estamos tirando as fotos oficiais. Uma, a gente vai utilizar... A gente tirou várias fotos, de verdade mesmo, a gente tirou várias fotos, mais umas 10, 15 fotos, mas aí você tem que escolher uma. Uma para o nosso trabalho. Oi, gente! A outra que você vai me ver na urna. Aí, aquela foto ali, sabe? Então, são várias fotos, a gente já escolheu uma, já escolheu a outra. Então, muito legal. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, que lá, você precisa ver quantas pessoas... Quero até mandar um abraço para o Adriano. O Adriano, eu mandei um grande abraço lá para a turma da quinta, lá em Reginópolis. Mas assim, 15, 20 pessoas... Então, pessoal que acompanha a gente, então eu quero mandar um abração pro Adriano aqui da sede do partido, ali no Guarapiranga. Adriano, um abraço para você, viu? Quero mandar um beijão para a Rayane, que fez a maquiagem. É, o nosso rei olhou assim para mim, o Reinaldo, né? Falou, nossa, você tá mais jovem hoje. Falei, maquiagem, que não deu tempo de eu tirar a maquiagem lá, né? Porque tem que fazer maquiagem, viu, gente, pra tirar foto. Vocês pensam o quê? Vocês pensam que a gente fica bonitinho assim? É, não, tem que ter trabalhozinho. Aí, então quero mandar um beijo pra Vivi, quero mandar um beijo pra Ângela, pra Rayane, bom, pra todo mundo lá, né? Pra todo mundo, pro Martins, que eu mandei até um beijo pra vovó Nega, lá na Bahia, vovó Nega, que é uma grande cozinheira, né? Lá em Porto Seguro, lá pro Guilherme. Bom, olha, eu sinceramente, gente, eu nos lugares em que eu vou, eu fico assim, eu saio assim, feliz, agradecido a Deus, não é? Poxa, tanto carinho, tanta amizade, as pessoas me ouvem, olha o Martins me falando que, inclusive, ele falou, eu tô marcando para assistir o filme entre hoje e amanhã, mas já assistiu o Anel do Diabo, e ele começou a contar todas as cartas, né, do canal YouTube, e aqui da rádio, né, que tá sempre escutando. Então, gente, olha, eu fico assim, muito agradecido a Deus por me dar tanto carinho, tanto amor, tanta, vamos dizer assim, amizade, né? Muito obrigado mesmo, viu, gente? Muito obrigado. Então tá aí. Bom, agora nós vamos chamar o Rogério Gama. Rogério Gama, é com você, Rogério. Boa tarde, Eli Correia. Boa tarde aos amigos da capital. Dia chuvoso em São Paulo. Desde ontem a cidade aí recebendo essa chuva, temperatura caindo. Temos agora 19 graus. Ontem tivemos o dia mais frio do ano aqui em São Paulo, 17,5 graus na capital paulista. E os meteorologistas dizem que o tempo deve ficar assim praticamente durante toda a semana. O sol vai aparecer na quarta-feira e só vai esquentar mesmo lá para o sábado e domingo. Então, casacos, blusas, quando forem sair de casa ou quando forem voltar por causa desse tempo frio. Agora, uma informação importantíssima, prestando serviço aos ouvintes de toda a tarde. começou hoje a campanha de vacinação contra a poliomielite. A poliomielite é conhecida ali popularmente como a paralisia infantil. É aquela da gotinha. Então a ação vai ser realizada até o dia 14 de junho. Quer imunizar 95% das crianças que têm entre 1 e 5 anos de idade. E para fazer a imunização, o papai, a mamãe, a vovó que está te ouvindo, basta levar a criança de 1 a 5 anos em uma unidade básica de saúde com a carteirinha de vacinação. Não deixe de vacinar seus filhos. A gente conhece algumas pessoas ali que têm a paralisia infantil porque na época não tinha vacina, mas há muitos anos já tem. Então não deixe de vacinar o seu filho ali, Correia. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para Ana. Ana, da Rede de Acessibilidade. Ela é cadeirante. Ela foi vítima da polio. Ela tem uma grande ONG que cuida exatamente de cadeirantes, de pessoas portadoras de alguma deficiência física, ali pelos lados também de Santo Amaro. Ali pelos lados lá da. Ali daquela região ali da É Jardim Ângela, aquela região ali. Quero até mandar um beijo para ela, Ana. A Ana vai estar conosco, gente, na próxima reunião da nossa extraordinária do idoso, nossa comissão extraordinária do idoso. Ela vai fazer parte, porque ela vai trazer também os dramas das pessoas cadeirantes que envelhecem. Que a gente vê a pessoa e você não sabe por que ela passa. Porque às vezes a pessoa fica com uma certa idade e de repente ela dá uma travada, ela é obrigada a andar de cadeira de rodas, andar de muleta, andar de andador. E então ela vai mostrar para nós, da comissão do idoso, os problemas que os cadeirantes... Ela cuida mais de 1.500 pessoas com alguma deficiência física. Não é isso, Ana? Ana da Rede Acessibilidade. Então ela vai estar... Na outra terça-feira, não amanhã, terça, mas na outra terça, na nossa reunião, que acontece de terça sim, terça não, a cada 15 dias, lá na Câmara Municipal, sobre e outros assuntos que serão tratados. É como nós estamos falando aqui, né, de pessoas com problemas assim físicos. Então, gente, eu quero dar um alô para vocês. É muito interessante o que ela vai falar para nós sobre como os cadeirantes idosos enfrentam. Porque se já é difícil para um idoso que não é cadeirante, para um idoso que não tem nenhuma deficiência, imagina então quem tem... É bom a gente conhecer, é bom a gente saber e ver o que se pode fazer. Uma política realmente para dar aos idosos cadeirantes, aos idosos portadores de deficiência física, uma vida mais digna. Uma vida... Não, não é. É ou não é, Rogério? Sim, Eli, com certeza. São pessoas que têm necessidades especiais... precisam de um transporte público adequado, precisa de uma calçada adequada, que muitas vezes é difícil aqui em São Paulo. Você mesmo criou aquele programa de tratamento ginecológico à mulher cadeirante, então tem que ter uma atenção especial, porque não enfrenta problema só o cadeirante. E você é um parente, é um amigo vizinho, né, Eli, que quer ajudar aquela pessoa. E você sabe que existem muitos escadões que, por incrível que pareça, não tem corrimão. Não tem corrimão, fora rampa e tal. Então, são coisas, sabe, básicas que às vezes as pessoas não pensam. Quer dizer, faz-se um escadão e cadê o corrimão? Para uma pessoa de idade, para uma pessoa cadeirante. E como carregar o cadeirante? Porque às vezes a pessoa está lá com a cadeira e como é que eu subo essa escada aqui? Então a gente tem que pensar numa série de coisas para que daqui a algum tempo a gente possa ter pessoas de mais idade bem cuidadas, bem tratadas, porque fazem-se merecedoras de toda a atenção. É um respeito para com as pessoas que envelhecem, é ou não é? E Eli, vamos lembrar que você esteve na Zona Leste, nós o acompanhamos naquele conjunto habitacional, as pessoas reclamavam justamente da acessibilidade para os cadeirantes. Tinha uma ladeira lá, não sei se você vai lembrar, que a calçada era muito toda quebrada, e a moça falando, olha, eu tenho que subir pela rua, você porque vê? Eu não consigo subir pela calçada, corro risco aqui. Então, realmente é uma atenção especial para os nossos amigos cadeirantes, viu, Eli Correia? Então, olha, concluindo, tem alguma outra informação? Olha, Eli, nós temos uma informação aqui também importante, é aquele racha que ocorreu em Barueri, aqui na Grande São Paulo, e que ocorreu no dia, agora, duas semanas atrás, e acabou deixando uma jovem, a Maria Graciete Alves de Araújo, uma mulher massoterapeuta de 36 anos, ela perdeu a perna nesse racha disputado entre dois carros de luxo. O motociclista, que era o mototáxi que carregava a Maria Graciete, também ficou ferido. Ela recebeu alta no domingo, ontem, ela teve uma perna amputada, como eu disse, e hoje à tarde ela deve prestar depoimento na Delegacia de Polícia de Barueri. Ainda não se sabe se ela vai ser ouvida na delegacia ou se a polícia, o delegado, vai ouvir na casa da Maria Graciete. Era uma pessoa normal, foi pegar um transporte alternativo, né, o mototáxi, e foi vítima de um racha, perdeu a perna. Ela já falou nesse final de semana que a vida dela vai mudar completamente depois desse acidente, que ela não teve culpa nenhuma de correr. Agora, eu quero, aproveitando rapidinho, cumprimentar um cidadão. Eu não sei se ele era de um posto de gasolina, mas ele fez um torniquete, porque ela estava perdendo muito sangue. Se não fosse aquele torniquete, ela iria se esvair em sangue. Quer dizer, foi uma atitude daquele homem, daquele cidadão, que eu quero aqui cumprimentar. Não sei quem é, não sei nenhum nome, mas você deve saber, né? Você que foi o que fez aquele torniquete na perna dela. Ela sem a perna, aqueles jorrando sangue. Ele falou, se eu não faço aquilo, ela ia perder todo o sangue. Até chegar o socorro, ia morrer, ia perder todo o sangue. Então eu fiz um torniquete ali, ó, parou o sangue. Olha, rapaz, isso foi uma bela atitude, hein, Rogério? Sim, um exemplo. Ele vê a pessoa no desespero ali, foi na Avenida Rio Negro, em Barueri. Ela, nossa, é uma cena... às vezes muitos ficam até sem atitude, né? Sempre surge um herói que salva a situação e dá os primeiros socorros para que essa mulher não perdesse tanto sangue. Infelizmente, a pena não teve jeito. A polícia não acredita nas versões dos dois motoristas, por enquanto, de que estava fugindo de ladrão, que estava sendo perseguido. Não, a polícia está investigando esse caso e vamos ver qual vai ser a punição para o motorista dessa Mercedes, que modificou completamente a vida dessa senhora. Por um milagre, ela e o mototáxi não morreram, ele correr. Tá aí, gente, são 13 horas em São Paulo, 13 horas e 1, e um detalhe que eu estava me lembrando agora, ela perdeu a perna, mas não perdeu a vida. E graças à ação solidária desse homem que fez ali um torniquete, senão ela também teria perdido a vida. Agora, às 13 horas e 1 minuto, gente, 1 hora e 1, nós vamos a mais 4 signos do Zodíaco, previsão para a semana inteira. Os signos de Virgem, não, de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão! 23 de julho a 22 de agosto. Leão, o clima vai estar bem mais leve essa semana. Então aproveita de uma maneira inteligente, aproveite para poder fazer tudo aquilo que é necessário, né? Colocar ordem em tudo aquilo que é necessário. A vida profissional financeira vai estar muito movimentada. Se você tiver alguma graninha aí, não gaste, invista. É um ótimo momento, inclusive, você vai poder contar com pessoas próximas que vão te auxiliar em vários setores da sua vida, mas principalmente o profissional e financeiro. Isso vai ser muito bom para você, vai te deixar um pouco mais seguro, um pouco mais ali com o pé no chão, naquela sensação de que a coisa está mais segura, que está mais firme, e que você pode contar com as pessoas, porque às vezes os leoninos parecem, não parecem, mas sentem falta desse apoio, de estar ali com alguém que possa apoiá-los. Haja vista que eles estão sempre resolvendo tudo muito sozinho, né? Porque vocês estão sempre muito sozinho, resolvendo, não deixando de lado, já fazendo tudo de uma vez. Então, é uma semana para um pouco mais de segurança emocional e financeira. 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, você precisa viver algo novo, algo de diferente. Alguma mudança tem que acontecer, tem que ser realizada na sua vida, e ela depende só de você, não é só das energias astrais. Ainda que essas energias estejam do seu lado, te proporcionando, te trazendo oportunidades e empurrando você para, não para a ladeira abaixo, mas para o novo. O medo e a insegurança são questões muito normais nessas fases de mudanças, mas você vai ver que mesmo você não querendo-as, elas vão começar a acontecer, e essa semana ela está propícia para isso. Não se assuste, não crie uma barreira, e muito menos não tente ficar ali grudado no chão de quem não quer ir birrando, não, porque não vai adiantar. As coisas vão começar a mudar, você vai se surpreender com algumas coisas que vão acontecer a partir dessa semana, mas não é para assustar, não é para amedrontar, pelo contrário, é para te levar para frente, para um futuro mais, melhor, feliz, para sua alegria e para sua realização. 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, essa semana você vai se sentir sobrecarregado com alguma situação que vai pesar bastante nas suas costas. Isso pode refletir, inclusive, na sua saúde, então tome um pouco de cuidado com essas emoções. Não deixe isso te dominar, não. A conversa, o diálogo, tentar resolver de uma maneira mais leve, menos assim dramática, pode auxiliar bastante nesse momento, para que você saia dessa fase, dessa coisinha, dessa sobrecarga, de uma maneira um pouco mais leve, e também não permita mais que esse tipo de situação de energia fique se repetindo aí nas suas costas, porque isso tem acontecido com uma certa frequência. Tudo estoura nas suas costas, você já reparou? E parece que isso vira um problema, que você não tem que suportar isso todas as vezes, mas você também não tem uma capa tão dura de ferro, um efeito de ferro para suportar tudo. Então um pouco mais de atenção com essas suas emoções e cuide um pouco mais de você. Escorpião. 23 de outubro a 21 de novembro. Escorpião, eu sei que não é muito bom a gente ficar escutando isso, principalmente vim aqui para ouvir o horóscopo da semana no programa do Lili Correia, mas ó, a semana vai ser de estresse. Aquele estresse no nível hard, naquele nível que nem você mesmo vai aguentar. Então, já sabendo disso, na medida do possível, evite se estressar com as pessoas, né? O que é quase impossível para você que é de escorpião, mas tenta aí, faz um esforço. É uma semana de provas, não que ela vai ser ruim, mas de provas no sentido de você assim, olha, tem que passar por alguns estresses, até mesmo ser chamado a atenção por coisas que você não fez. Não precisa brigar, não precisa criar uma confusão, um alarde, um drama, não, não. Se você já saber se posicionar e dizer não para algumas coisas, não aceitar outras, pronto, a coisa já vai se resolver, o resto que se resolva sozinho. Mas é uma semana um pouco estressante, então um pouco de atenção, um pouco de cuidado, para não entrar em confusão, porque você não precisa e não merece. Muito bem, são 13 horas e 6, então tá aí, Cíntia. Daqui a pouquinho virão os mais quatro signos, inclusive o seu, Cíntia. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, tá? Ok, vamos aguardar então para ver como é que tá a nossa semana. É, a sua semana. É, a bom, minha e a dos sagitarianos de um lado e outros mais. Bom, mas Cíntia, nós temos o deixa eu ver aqui quem é mesmo, gente, quem é mesmo? Ah, é o Andrei. O André está na escuta, sabe, Cíntia? Ok. O André está na escuta. Aliás, vamos agradecê-lo que ele te enviou, Cíntia. Vamos sim, André. Muito obrigada, viu, pelo que você me mandou. Eu agradeço demais e já vou começar a usar e tenho certeza que tudo isso que você fala sobre esse produto, eu vou poder comprovar agora. Tá aí. Andrei, você, boa tarde. Boa tarde, Eli Correia, boa tarde a todos. É, gente, vamos falar do Glicovision, do produto sensacional que tá controlando o diabetes de todo mundo, que tá ajudando a vida do diabético, que tá ajudando a vida daquele que também precisa melhorar a sua visão. É, você que tem vista embaçada, visão nublada, dificuldade para enxergar de perto, dificuldade para longe, não tá conseguindo renovar sua habilitação porque não passa no teste, não está conseguindo trabalhar. Cada dia que passa, a visão está mais fraca. Você que tem catarata, miopia, glaucoma, retinopatia, você que não consegue controlar o diabetes, presta atenção, olha o nome do produto, Glicovision. Anota esse nome, Glicovision. Vision, o próprio nome já diz, né, Eli? O melhor produto para o controle de diabetes e de limpeza de visão. Em um produto só você vai tratar os dois problemas. Você que é pré-diabético, tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, passa mal direto, a glicemia vai lá em cima, não consegue controlar essa doença terrível. Gente, você vai fazer o seguinte, você vai tomar duas cápsulas ao dia, uma na parte da manhã, assim que você acordar em jejum, e uma de noite antes de dormir, todo dia. Todo dia fazendo essa repetição, você vai ver que na primeira semana de uso, sua glicemia vai estar estabilizada. A sua glicemia, que antes era 200, 300, hoje, a partir de agora, vai ser 80, 120. Ele ajuda a controlar a diabetes, gente. Ó, vou falar uma coisa pra você. Diabetes é uma doença que causa impotência sexual, no caso do homem, causa cegueira, causa má cicatrização de feridas, impede, né, diversas coisas. A baixa imunidade, a pessoa que tem diabetes tem uma vida mais curta, não é brincadeira. Eu sei porque eu tenho uma filha diabética, uma mãe diabética e um irmão diabético. Então a diabetes na minha família é presente. Mas eu falo pra você, gente, diabetes não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento, Glicovision. Você vai reduzir bastante a dose de insulina, vai reduzir bastante metformina, Glinfage, Diamecron. Tem gente que tomava 2, 4, 5 aplicadas e hoje toma 1, 2 ou até não estão tomando mais. Se você precisa de algo para controlar a sua visão, melhorar, né, a sua capacidade de enxergar, melhorar a limpeza da sua visão e controlar o seu diabetes, é só você ligar agora. E aproveita, porque hoje os 50 primeiros ouvintes que ligarem vão ganhar 80% de desconto. Então, gente, diabetes tá alta, visão tá embaçada, Glicovision, 0800-591-5520, 0800-591-5520. Vou repetir o telefone, dá tempo de você pegar papel e caneta. E também anota no zap, porque esse telefone também é zap. Diabetes tá alta, vista embaçada, Glicovision, 0800-591-5520. E pra finalizar, ele, o ouvinte que ligar agora, eu vou entregar na porta de casa, vai de presente um relógio smartwatch, aquele relógio inteligente, controla batimento cardíaco, te avisa se você passa mal, te dá dicas pra beber água, pra descansar, melhora o sono e ainda recebe mensagem e atende ligação pelo próprio celular, hein? Olha que maravilha, pelo próprio relógio também, né? É só você ligar. Ligou, ganhou o relógio e ainda recebe mais um brinde surpresa. 0800-591-5520. E o melhor, recebe e o pagamento é só pro final de junho, só pro meio do ano. Diabetes tá alta, visão embaçada, Glicovision. 0800-591-5520, Eli! 1:11, obrigado, obrigado, Andrei! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nas ruas da capital. Oferecimento, vai para o exterior. Com cartão Global Remessa Online, você faz compras e saques com até 10% mais economia que o cartão de crédito. Baixe o app. De volta na Rádio Capital, falando da rodovia Regis Bittencourt, que tem registro de acidente no sentido São Paulo, ali próximo do quilômetro 271, na passagem por Taboão da Serra, deixando o trânsito bem travado já por quase 4 quilômetros. O motorista deve evitar esse caminho se possível. Cortar ali por dentro de Taboão da Serra pode ajudar bastante. Depois, boas condições até a chegada ao Largo do Taboão. Para quem vai no sentido Curitiba pela rodovia Regis Bittencourt, sem problemas agora até o Rodoanel Marcovis e também na passagem por Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Vai pro exterior, com cartão Global Remessa Online, você faz compras e saques com até 10% mais economia que o cartão de crédito. Baixe o app. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Oi, gente! Chegou a hora de celebrar os 55 anos de emoção com o Eli Correia no rádio. Junte-se a nós no dia 16 de junho, às 3 da tarde, no Clube Piratininga. Garanta seu lugar comprando pelo site da Capital, clicando no banner ou envie um WhatsApp para 11 98334 5777 e receba o link para a compra. Não perca essa festa incrível! Atenção, empregadas e trabalhadores domésticos! Todos os sábados, às 7 da manhã, programa Domésticas em Destaque. Bate-papo, entrevistas, atualidades e diversos temas do universo doméstico. Domésticas em Destaque. Oferecimento Café Esporte. Sempre a melhor opção para você e sua família. Se você quer qualidade e sabor no seu cafezinho do dia a dia, prefira sempre o café da marca Café Esporte. Seja na versão emoção, solute ou sabor, Café Esporte é sempre a melhor opção para você e para sua família. E você encontra nos melhores estabelecimentos aí, bem pertinho da sua casa. Preste atenção e guarde bem essa marca, Café Esporte. Capital. Sério? Você ainda não fez sua inscrição no YouTube da Capital? Não paga nada e você ainda fica informado sobre tudo o que acontece em nossa programação. Receba notificações e não perca o horário dos programas ao vivo, além de ficar por dentro de conteúdos novos todos os dias. O botão de inscrição fica abaixo dos vídeos ou na página do nosso canal no YouTube. É fácil. YouTube, Capital com você. todas as tardes. É o som dessa linda música, francês, né? Eu quero falar pra você que nosso querido Amoreco Marcos Guiton já está de volta falando aí os últimos 4 signos do zodíaco. Então preste atenção aí como é que vai ser a sua semana, viu? Porque todas as segundas-feiras o Amoreco está aqui fazendo previsões para todos os signos do zodíaco e falando aí como é que vai ser, nos contando como é que vai ser a sua semana. Vamos então ouvir os últimos 4 signos? Alô, Amoreco! Sagitário, 22 de novembro a 21 de dezembro. Sagitário, a sua intuição vai estar assim, muito forte essa semana. E é bom dar atenção a essa voz da sua alma. Isso pode te direcionar em alguns momentos da sua vida, como agora, que você precisa tomar algumas soluções, ou algumas decisões, né? Algumas resoluções. Como tudo está sempre na sua mão, é sempre você que resolve, é sempre você que vai fazer, é sempre você que vai se cuidar. E muitas vezes cuidando e ajudando os outros. Esse é o momento de reavaliar a sua vida, esta semana, no sentido de pensar o que eu devo fazer para melhorar os meus dias, profissionalmente, financeiramente, na minha vida diária. E a sua intuição vai te guiar a isso e vai te trazer ideias que vão virar oportunidades concretas na sua vida real, te auxiliando nos melhores, no melhor, naquilo que deve acontecer. Então, confiança em você e confiança no melhor. A confiança na sua intuição que vai te guiar. Capricórnio, 22 de dezembro a 19 de janeiro. Capricórnio, é aquela semana para você planejar seu futuro, para pensar bastante, começar assim a criar estratégias para o seu futuro, do jeito que você gosta, né? Porque o Capricórnio adora planejar o futuro, criar situações, às vezes até um pouco sonhadoras demais, para o futuro adiante. E essa é uma semana ideal para isso. É uma boa semana para ganhar dinheiro, e dinheiro de uma forma extra. Então, tudo aquilo que vier, você vai fazendo, hein? Não vai perdendo a oportunidade, Capricórnio. É o momento de ganhar dinheiro, de se organizar nesse aspecto e de trazer prosperidade para a sua vida e fazer com que você resolva as suas contas, pague o excesso delas, que estava ali meio perdido, isso tudo, e comece a ir para frente. São chances e oportunidades e pessoas novas que estão entrando no seu caminho. E isso vai te trazendo um pouco de alegria, de felicidade, de amor próprio, de emoção, de coragem, de força. Você não pode perder essa oportunidade. Então é uma semana muito assim, astralmente falando, super positiva. Aquário, 20 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, essa é uma semana onde a burocracia vão bater a sua porta, você não vai ter como fugir disso. E muitas coisas vão precisar de soluções, de resoluções, de decisões. Isso não te faz muito feliz porque você não gosta das coisas muito tradicionais, né? O novo, o diferente é o que te atrai. Mas a gente precisa resolver algumas coisas aí e essa é uma semana para isso. Para resoluções, Aquariano. São determinadas situações que precisam da sua decisão, da sua resolução. Inclusive com documentos, papéis e coisas que afins nesse sentido. Tente não se irritar muito com a família. Você não está muito com paciência, que essa é a grande verdade. Isso pode criar atritos, principalmente dentro do ambiente familiar. Não perca tempo com isso. Deixe que as pessoas resolvam, deixe que as pessoas aprendam aquilo que elas precisam aprender, porque você não é mãe, você não é pai de todo mundo. Não é você que direciona a vida de todo mundo. Cuide da sua e deixe para os outros aprenderem a deles. Peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, os astros pedem para que você saia do seu mundinho, do seu quadradinho. Dessa coisa de ser emaranhado de medos, de inseguranças, de coisas que você cria. E que deixou aí no mundo aí que parece que não sai disso. Não que seus caminhos sejam fechados. Pelo contrário, está tudo à sua frente. As oportunidades são ótimas e você pode aproveitar isso tudo. Mas o medo, a insegurança, o certo comodismo te criou um limbo que você fica ali e parece que a coisa não vai, parece que a coisa não anda. E essa semana os astros pedem para que você voe. Para que você viaje, para que você saia, para que você faça, para que você saia desse mundo, dessa situação, deixe um pouco o medo das inseguranças do lado e crie e aproveite essas situações novas que estão se apresentando no seu caminho. Então, são coisas diferentes que vêm acontecendo a partir dessa semana e você sem medo vai se lançando. É uma coisa pequena ou grande, não é a medida do tamanho, mas aproveite, porque a vida precisa ser vivida. E esse é um bom momento para você ter essa alegria de viver. Muito bem, gente, são 13h19, 1h19, foram os últimos quatro signos do zodíaco, Cíntia. Na próxima segunda-feira ele estará de volta, né? Com previsões para todos os signos dos zodíacos, lembrando que as previsões são válidas para a semana toda. Mas todos os dias ele está aqui. Ele está falando do aniversariante. Exatamente. São 13h19, vamos falar de Prospera e Lingerie, vamos? Vamos. Prospera e Lingerie, dia dos namorados vem aí, gente. Dia dos namorados, os casais, né? Vamos dizer assim, cada um vai se preparando do seu modo, do seu jeito, e a mulher, além daquela gotinha de perfume, né, Cíntia? Uma gotinha tá bom, uma gotinha de Chanel, isso? Como dizia como fazia a Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe, Ela usava o Chanel número 5? É, o Chanel número 5, Era uma gotinha só, né? Do que você se veste de Chanel número 5? Uma gotinha, Uma gotinha, mas roupa, não, eu visto uma gotinha de Chanel número 5. Agora, sem mais... E a nossa amiga que está nos ouvindo pode dizer, eu uso a Prospera Lingerie. Eu uso lingerie da Prospera. Para fazer o maior sucesso, para deixar o meu companheiro encantado com tanta beleza. Deixar o meu amor tão feliz... Então, gente, toda mulher ama uma lingerie nova e todas que estão me ouvindo sabem disso. Não é isso, Cíntia? Exatamente. Toda mulher se sente poderosa, vaidosa. Quando ela sabe que está com uma linda lingerie, ela se sente bem assim, né? Como a gente diz assim? Empoderada. Empoderada. Autoestima, né? Lá em cima. Isso. E se você quer aproveitar, além de se sentir empoderada, linda, maravilhosa, ainda você quer revender as lingeries da Prospera e Lingerie para ganhar bastante dinheiro, já que tá chegando aí Dia dos Namorados, né? Você vai poder ter uma ótima renda revendendo a Prospera e Lingerie. Presta atenção, porque Prospera e Lingerie é o mais novo atacadista de lingerie de São Paulo. E é lá que você vai ter oportunidade de fazer a sua renda extra revendendo as mais lindas lingeries. Para você ter uma ideia, lá você encontra short dolls a partir de R$23,93, que você vai vender fácil por R$35,99. Como o tempo agora está mudando, está esfriando, né? Já está ficando mais frio, você também vai encontrar pijamas lindos para que você possa revender e fazer muito sucesso. Agora, Eli, como é que faz para ser atendido lá na Prospera e Lingerie? Porque lá não é uma loja. Ela não é uma loja de varejo. Certo. Ela é um atacadista. Então você liga, você agenda, olha, eu posso ir hoje, segunda-feira, 5 da tarde. Eu posso ir amanhã, terça-feira, 9 da manhã. Então você fica, aí o pessoal te espera, olha, mostra todo atacado, você vê aquilo que você acha que vai vender com mais facilidade, aquilo que você vai ter mais lucratividade. Então, é muito importante, gente, o atendimento é personalizado, as atendentes vão te ajudar sobre como divulgar seus produtos, como dar o preço, né? É muito importante precificar. E tudo isso pertinho da estação São Mateus do Monotrilho. Então, Cíntia, basta que as pessoas liguem, basta que as pessoas telefonem. É a hora de mudar de vida, de aumentar a renda na sua casa, de sair das dívidas, de ganhar dinheiro revendendo lingeries da Prospera Lingerie. Pode ter certeza de que lá é o lugar onde você investe o seu dinheiro e prospera. Prospera Lingerie. O telefone, anote, 11, porque é o código de São Paulo, 20 15 28 91. Esse telefone precisamos repetir, Cíntia. 20 15 28 91. Seja você também mais uma revendedora de lingerie da Prospera Lingerie. Liga, agenda a visita, vem você, vem a família, mas venha mesmo, não deixa passar a oportunidade de você revender lingerie e ganhar dinheiro. 20 15 28 91. Prospere Lingerie. Uma rádio com seu jeito. Capital FM. O sinal da Capital FM está mais forte. E agora você pode ouvir a nossa programação em toda a cidade, região metropolitana, Grande São Paulo e também no interior. Capital. Se o seu celular é atualizado, basta procurar pelo aplicativo rádio, colocar o fone de ouvido, que serve de antena, e ouvir a nossa programação sem a necessidade da internet. Tem também os novos aparelhos de rádio com FM estendido, além dos já disponíveis em automóveis mais recentes. Guarde na sua memória e na do rádio também. 77.5. Capital. ZYK 537. 1040 kHz. Sintonize Capital FM 77.5. Acesse nossas redes sociais. Capital com você. São Paulo, Brasil. Futebol Capital, o melhor de todos os esportes em um minuto. Oferecimento: cerveja proibida por um malte. Quem bebe entende, beba com moderação. Dodói, com Dodói, a vida não para. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Omni, saúde sexual masculina, pois sexo é vida. Uma excelente tarde para vocês e para todo mundo ligado aqui na capital. Vamos até o Morumbi para falar do São Paulo, tricolor, que trabalhou forte no final de semana para o jogo desta quarta contra o Tajeres. Uma verdadeira decisão no estádio do Morumbi. O técnico Luiz Ubeldia faz mistério quanto à equipe, mas tem uma pontinha de esperança de contar com o Calleri, que vem participando das últimas atividades no CT da Barra Funda. E claro, o São Paulo terá volta de titulares poupados contra o Águia de Marabá. Vencer o time de Córdoba significa a classificação na primeira colocação do grupo B, apesar de remotas as chances de terminar na primeira posição da classificação geral após o tropeço contra o Barcelona na última rodada. Serão mais dois trabalhos e em seguida o treinador vai definir a equipe que pega o Tajeres no fechamento da fase de grupos da Copa Libertadores. Arroba Rádio Capital Esportes no YouTube. Todo o conteúdo esportivo da capital está lá. Pesquise e inscreva-se. Clínica Omni, a única clínica voltada para o tratamento de doenças sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil, impotência sexual, problemas de libido e hormonais. Entre em contato 996763894 ou 4563-9077. Em caso de dúvida, acesse nossas redes sociais ou site clinicaomni.com. Marque sua consulta e ganhe 20% de desconto. Clínica Omni, saúde sexual masculina, Dr. Álvaro Mota Cardoso, médico responsável técnico, CRM 30737. Dodói, o seu alívio imediato para febre e dor. Não sofra mais, experimente agora mesmo. Com Dodói, a febre e a dor vão embora rapidinho. Conheça agora mesmo o nosso mais novo lançamento. Febre? Dodói. Dor? Dodói. Com Dodói, a vida não para. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Capital é Cíntia, Cíntia é Capital. Chame alegria no ar. 1:27, vamos para a nossa pequena história de vida? Pegue uma caneta e um papel, porque eu vou falar aí de alguém muito importante para você, viu? Olá, meu nome é Wagner Rocha, namorei com uma garota durante 6 anos. Gostava muito dela, sempre a respeitei, mas nossa relação não estava legal e acabamos desmanchando. Acho que porque começamos a namorar muito cedo, mas não queria o mal dela, apenas não deu certo. Porém, um dia ela me ligou e percebi que ela não estava bem, que ela estava estranha e com muito ódio na maneira de falar, ela disse: se você não for feliz comigo, não será com mais ninguém. Na ocasião, não liguei. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Segui a vida. Conheci algumas garotas, saía para passear e sempre que eu começava a gostar de alguém, acontecia algo que atrapalhava e me afastava dessa pessoa. Foi quando eu me lembrei do que minha ex havia falado e fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Como se fosse obra do destino. Estava ouvindo a Rádio Capital quando escutei uma pessoa relatando como havia sido ajudado pela Patrícia. Consegui marcar a consulta com ela para aquele mesmo dia. E o que a Patrícia me falou me deixou meio assustado, pois eu não esperava isso de uma pessoa que viveu comigo durante 6 anos. Mas com fé e esperança que tudo ficaria bem, eu fiz o que a Patrícia orientou e conseguimos me livrar disso que estava comigo. Muito, muito obrigada. Meu nome é Wagner. Procurem pela ajuda espiritual da Patrícia. Vocês não irão se arrepender. Para você poder falar com a Patrícia, para você poder agendar a sua consulta com a Patrícia Vidente, é muito simples. É só você ligar no 3313-4298. 3313-4298. Se você não é aqui de São Paulo, você coloca o prefixo antes, né? Se você está ligando de fora, é só você colocar o 11 primeiro, 3313-4298. Você pode também marcar a sua consulta, fazer a sua pergunta, obter mais informações através do WhatsApp da Patrícia, que é o mesmo número, 11-3313-4298. Não precisa colocar o 9 na frente quando você vai discar o telefone do WhatsApp, certo? Então, gente, não perca tempo. Seja qual for o seu problema, lembre-se, Patrícia Vidente já ajudou a tantas pessoas e vai ajudar você também. Agora, tem o seguinte, tem muita gente se passando, querendo, né, se passar, usando o nome de Patrícia Vidente. Sendo assim, ao procurar por Patrícia Vidente no Google, tem que prestar atenção e conferir o site www.patriciavidente.com.br. Ligue, agende sua consulta. Se você for uma das 20 primeiras a passar pela consulta, você vai receber um brinde muito especial. O telefone 3313-4298. 3313-4298. Patrícia Vidente. Diferente de todas. Capital FM. Sem comparação. A informação em destaque. Capital FM. Com Vitória Almeida. E vem aí então, gente, às 13h30, Cíntia, ela com a informação. Boa tarde, Vitória Almeida. Boa tarde, Vitória. Muito boa tarde, Eli. Boa tarde, Cíntia. Uma ótima segunda-feira e uma boa semana para todos os ouvintes aqui da Rádio Capital. Passando para informar que, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, as vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul recebem o pagamento do Bolsa Família na próxima quarta-feira, dia 29. Cerca de 21.681 famílias serão contempladas. Segundo o governo, são famílias que moram em regiões que estão em estado de calamidade e em situação de vulnerabilidade, abrigadas ou acolhidas por outras famílias. A pasta afirmou que as famílias beneficiadas foram incluídas no benefício pelas equipes do programa Busca Ativa após o estado de calamidade ser decretado. Conforme o executivo, cada família receberá na próxima quarta-feira um valor entre R$ 600 e R$ 700. O custo total da folha extra será de R$ 15.600.000. As famílias que estavam na folha normal do Bolsa Família já receberam o pagamento no último dia 17. Agora 13h32, de volta aos estúdios com você, Cíntia. A informação em destaque. Capital FM. Com Vitória Almeida. Uma hora e 1h32, vamos chamando o nosso querido repórter Rogério Gama. Alô, Rogério, boa tarde. Boa tarde, Cíntia, mais uma vez boa tarde a todos da capital. Olha, uma boa notícia, hein? Já estão funcionando as novas instalações da Unidade Básica da Saúde da Vila Mariana, foi inaugurada hoje e vai passar a ter oferta de atendimento de saúde bucal, psicologia, fisioterapia e nutrição. A unidade básica funciona na rua Doutor Diogo de Faria, 678, na Vila Clementino. Agora, eu estava ouvindo a Vitória Almeida falar sobre as informações do sul do país. Você sabe, Cíntia, que lá a situação, além de estar mais difícil, agora os meteorologistas estão prevendo a chegada de um ciclone extratropical que ainda está no oceano, mas que deve atingir a região sul do país, não só o Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina. E uma outra informação, enquanto tem milhares de pessoas ajudando Cíntia e Eli, fazendo doações, água, material de higiene e limpeza, e graças a Deus ajudando os amigos do Sul, sempre tem os oportunistas. A polícia flagrou lá no Rio Grande do Sul um homem que tentava vender as garrafas de água que foram doadas aos moradores. Isso foi em Canoas, uma das cidades mais atingidas pela enchente. O nome dele, Guilherme Ferreira, 47 anos, tentava lucrar o material doado. Ele recebia as garrafas de um grupo de comerciantes, ao invés de levar para quem precisava, ele passava a vender essas garrafas doadas. E também foi pego lá, ele, um adolescente de 16 anos, que estava pedindo vaquinhas virtuais para as vítimas do Rio Grande do Sul, mas na verdade estava embolsando esse dinheiro, Eli Correia e Cíntia. Triste, né? Muito triste essas coisas, né, Rogério? Mas eu não sei como é que pode o ser humano, né? Num momento desse de tanta dor, tão difícil, todo mundo querendo colaborar, todo mundo querendo fazer aquilo que pode para tentar ajudar, e aí dois picaretas, né? Não tem a menor sensibilidade. Bom, 1:34. Olha, eu quero convidar você, quero saber quem é que quer ir no teatro quinta-feira, dia 30 agora, 30 de maio, às 19 horas, no Teatro Fernando Torres, ali na rua Padre Estevão Pernet, 588, no Tatuapé. Você gostaria de assistir essa peça? É o sorteio para Esbom é Exumado, uma peça teatral, uma comédia muito legal, que está há 6 anos e meio em cartaz, e esse espetáculo já foi visto por mais de 200 mil pessoas, viu? Tenho certeza que você vai rir muito, você vai se divertir. Então, se você quiser ir assistir essa peça, quiser ganhar aí um par de ingressos para próxima quinta-feira, é só você manter... É, quinta feriado, né? É. Então, dia 30 de 5, uma boa oportunidade para você ir no teatro, não é mesmo? Então, se você quer participar do sorteio, então mande seu nome completo, número do seu RG, através do zap, do WhatsApp aqui da Rádio Capital, que é o 98334-5777. 98334-5777. No finalzinho do programa eu vou dar o nome do contemplado, ok? Se ligue nessa rádio! Muito mais sucesso! 77.5 Capital FM. Muito bem, Camila, a gente começar a semana fazendo uma ótima limpeza na casa vai bem, né? Você arrumar toda aquela bagunça da semana, do final de semana, você deixar tudo cheirosinho, gostoso. É gostoso entrar numa casa quando cheira limpeza. É uma delícia, né? E também é hora de você mandar lavar, limpar o seu carro, porque você andou aí final de semana, pegou muito pó, muita chuva, o carro tá todo sujo. Enfim, é bom ter tudo limpinho. Agora, e o seu organismo? Como é que tá? Você tem certeza que você, seu organismo está desintoxicado? Hã? Para você começar bem a semana limpando também o seu organismo, como é que faz, hein, Camila? Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Olha que exemplo maravilhoso que você deu. Até nesse tempo de chuva, quando a casa tá limpinha, cheirosinha, a coisa mais agradável, você fica ali no cobertorzinho, aquele cheirinho de pipoca. Mas e aí, quando você vai olhar pro seu organismo? Nos dias de frio, principalmente, Cíntia, o corpo fica dolorido. Você não consegue nem se mexer direito, porque as articulações estão todas inflamadas, o corpo tá pesado, você já tem um problema, vamos supor, de hipertensão. Os vasinhos no frio, eles se contraem, aí a pressão arterial fica, tende, né, a ficar mais alta. Então você tem formas de se cuidar que não agrida o seu organismo, que não prejudique as medicações que você já toma contínua, que é o tratamento da semente de uva premium aqui da Qualinatos. Cíntia, nós estamos trabalhando com uma miligramagem mais alta, são 1.400 miligramas por cápsula, e significa que a qualidade é maior da semente de uva premium. Vai limpar o seu organismo, fazer aquela faxina, casa limpinha, vasos limpinhos, trazendo para realidade do nosso corpo, tirando as obstruções dos vasos, ajudando na vasodilatação. Isso te permite ter um controle maior da pressão, ajudando no controle da glicemia, açúcar no sangue, e também auxiliando na circulação. E para quem está com dor, ele ajuda a desinflamar e você tem melhores resultados. Então, não perca a oportunidade, ligue e aproveite, que aqui na capital só tem coisa boa, Cíntia. Olha aí, Cíntia, você viu? Só tem coisa boa na Qualinatos. Agora, às 13:38, e para se pagar é ainda uma facilidade muito grande, né, Camila? Boa tarde. Boa tarde, Eli, meu querido. Facilidade total, Eli. Onde já se viu o lugar liberar o boleto para o mês de julho, mês 7, sem juros, Eli? Você recebe o tratamento em casa, já começa a se cuidar, um frete gratuito aí na comodidade do seu lar, não precisa você sair nesse frio, e você já começa a se cuidar. Então, amanhã mesmo você já recebe o seu tratamento. E o bom, o presente, Eli, eu vou deixar aqui o nosso querido Reumaton, que é o que ajuda a amenizar as dores ainda mais. Ele age como analgésico natural, porque tem cloreto de magnésio quelato e ajuda ainda por cima a fortalecer os ossos. Então não perca a oportunidade, leva o combo da uva, ganha o presentão do Reumaton e só paga no mês 7, Eli. Então, qual o telefone para as pessoas ligarem e aproveitarem essa super promoção Semente de Uva, Camila? Tem um telefone fixo e tem também o WhatsApp. O fixo é o 3181-7477. 3181-7477, DDD é 11. No WhatsApp também, 945-82-5732. 945-82-5732, Eli. Acho que não tem erro, né, Cíntia? Não, é muito fácil, né, Eli? Olha, pagamento só pra julho. Cê quando vê? Você já estiver desfrutando aí de todos os benefícios de semente de uva. E já está em plenas férias também. Plenas férias, você com saúde, você com seu organismo limpinho, funcionando tudo bem, livre de tantas doenças, né? Impurezas, inclusive, é verdade, do organismo. Bom, é verdade. O telefone, o que mais toca em São Paulo? 3181-7477. Aí, 3181-7477. Lembrando, semente de uva é Qualinatos. Se é da Qualinatos, é de qualidade. 3181-7477. Meus amigos, é um momento muito difícil para os nossos irmãos lá do sul do país. Rio Grande do Sul passando a esse momento muito complicado. Então é hora de união, é hora de colocar em prática o amor de Jesus. Então vamos nos unir e vamos ajudar. Você que vai às missas no santuário, leve, se possível, alguma doação. Água, alimentos não perecíveis, objetos de higiene pessoal. É hora de união, é hora de solidariedade, é hora de colocar em prática o amor de Jesus. Apoio Rádio Capital. Comemore o Dia dos Namorados com o glamouroso espetáculo Master Maestros. Miguel Briamonte convida Jeter Garotti para um inesquecível duo de pianos no palco do Teatro Liberdade. A apresentação ainda conta com a participação especial de Paula Capovilla e Fred Silveira. Time to Love, uma noite inesquecível. Ingressos à venda no site simpla.com.br ou na bilheteria do Teatro Liberdade. Realização e produção em a live Grupo Infinitos. Apoio Rádio Capital. 77.5 FM, Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Atenção, senhores passageiros do voo AM1040 do Boeing 77.5 FM. Se preparem que todos os domingos às 10 horas embarcamos com destino ao Japão. Conheceremos a cultura, a culinária e muitas curiosidades. Já estou com as suas passagens em mãos. Capital no Japão. Oferecimento Soneda Perfumaria. Revelar beleza, despertando vidas. Te espero para o embarque. Soneda, uma casa sem igual, é a casa da beleza. Pra você, irmã, amiga, filha, mãe, guerreira. Soneda, tem o que você procura, tem o que você queria. Tudo em maquiagem, em perfumaria. Soneda, cuidar da pele, do cabelo. Soneda, beleza. Olhos, boca, corpo inteiro. Soneda, beleza. Tem pra todas as mulheres, pra todas você. Soneda, com certeza, casa da beleza. Soneda. Minuto do Empreendedorismo, com Janaína Lima. Olá! Hoje, nosso assunto vai dar água na boca e é a cara do paulistano. Se tem uma coisa da qual a gente se orgulha, é das nossas pizzas. Até parece que foi inventada aqui e tem todo tipo. No forno a lenha, elétrico, napolitana, frita, estilo Chicago, mas não importa o estilo. Todas são paulistas a gema. No Brasil, estima-se que se produzam 1 milhão de pizzas por dia. E desse total, 600 mil são no estado de São Paulo. Só na capital, são mais de 4.500 estabelecimentos vendendo as redondas que todo mundo adora. A cidade de São Paulo é a segunda que mais consome pizzas no mundo. Fica atrás só de Nova York. Mas vou dizer, as nossas pizzas são bem melhores, viu? Montar uma pizzaria é um empreendimento que exige muita dedicação, mas pode te levar longe em uma cidade que ama pizza. Não tem bairro de São Paulo que não tenha uma pizzaria. É quase obrigatório pedir uma pelo menos uma vez por semana. Outra vantagem de se abrir uma pizzaria é que ela é uma comida democrática. Cabe em diferentes tipos de bolso e agradam todos os tipos de público. Recentemente, São Paulo teve ainda uma pizzaria no topo da lista das melhores pizzarias da América Latina. Então, dessa paixão a gente entende. O mundo dá voltas e aqui em São Paulo sempre acaba em pizza, no bom sentido. Minuto do Empreendedorismo com Janaína Lima. Meu, você tá sabendo da última? É claro que eu tô sabendo, né? Eu sei de tudo. Eu não tô sabendo de nada. Em julho, aguarde. Capital. Na Capital FM, você tem os melhores comunicadores e a melhor programação. Vem com a gente. Expresso Capital com Maika Ishizaki. Muito boa tarde, eu sou Maika Ishizaki e estarei com vocês até às 16 horas no Expresso Capital. Muito boa tarde. Capital FM, aqui é show. A novidade. Você ouve aqui. Capital. Na Capital FM, você tem os melhores comunicadores e a melhor programação. Vem com a gente. Chega pra cá. Chega pra cá. Começando mais o meu, seu nosso Chega Pra Cá de todos os dias. Boa tarde, suas lindas. Boa tarde, seus lindos. Nosso Chega Pra Cá já está ao vivo. Capital FM. Aqui é show. Ele Correa. Olha, gente, nós temos a Vivian Patrícia emocionada. Vivian, boa tarde. Boa tarde, Eli Correia. Olha o que que a Vivian me trouxe, Cíntia. Olha o que a Vivian me trouxe, ó. É lindo, maravilhoso. Olha só. Mas não foi só você que ganhou presente, eu também ganhei. Então deixa. Você me filma aqui, eu filmei você, agora você me filma. Tá gravando. Olha só. Olha, ganhei um lindo brinco de argola que eu adoro. Olha que lindo. Olha aí, ó. Oi, eu tô muito feliz, gente. Eu tô aqui na Rádio Capital, meu sonho. Muito obrigada, Senhor Jesus, primeiramente. Depois Eli Correia e Cíntia. Muito obrigada, eu tô muito emocionada. Dá um beijo pra todo mundo. Um beijo, eu vim lá da Vila Batilde. Um beijo pra todos. Tchau. Tchau. Oi, gente. Então tá bom, valeu, meu amor. Obrigada, Eli. Aí, vê se eu desliguei. Bom, então, são 13 horas. Amadinha, então é você, Cíntia. É você. Eu tava vendo aqui se você gravou. Confere com ela se você gravou mesmo, Eli. Tava gravando. Muito bem. Alô, Amadinha. É tão bom falar com pessoas assim, tão bacanas, de alto astral, né? Pessoas que nos fazem tão bem. Agora eu queria que você prestasse atenção na mensagem que essa amiga traz pra gente. Preste atenção. Oi, meu nome é Kemily. Há um mês eu comecei a tomar um ouro seca. Eu pesava 85 quilos e graças a esse emagrecedor milagroso, agora eu estou pesando 75. Muito, muito obrigado mesmo. Eu adorei. Tá aí, que gostoso a gente ouvir um depoimento assim, ouvir pessoas que estão satisfeitas, né? Porque a gente tem muito carinho em anunciar aqui para vocês o ouro seca. Porque é um produto que realmente, ele prova, né, aquilo que ele promete. Tá aqui todas as tardes, nós temos ouvintes, nós temos amigas, nós temos pessoas falando de como estão bem, de como conseguir atingir o seu objetivo depois de começar a usar Moro Seca. Então a gente fala porque a gente tem certeza que funciona mesmo. Então se você está nos ouvindo, se você está precisando perder peso, se você está precisando ter mais saúde, mais disposição, gente, Moro Seca. Sabe por que ele funciona? Porque ele é totalmente natural. natural, é fitoterápico, ele não tem contraindicação, diminui o apetite, reduz a compulsão por doces, melhora a ansiedade, circulação sanguínea, elimina o excesso de líquido do organismo, cuida da sua pressão alta, diminui colesterol, triglicérides, quer dizer, ele faz tudo para que você emagreça com saúde, com qualidades de vida. Você tem um sonho de emagrecer? Então, torne o seu sonho uma realidade. É só ligar e adquirir o seu Moro Seca. Agora, você sabe que sempre tem uma promoção que a Madinha prepara com todo carinho para que todos possam adquirir o Moro Seca. Mas, Cíntia, oi. Só que essa promoção vai acabar hoje. Vai acabar hoje? Vai acabar hoje. Não me fala. Vai acabar hoje. Ah. Então, você pode até comprovar com ela. Então, gente, vamos falar com a Madinha e fique atenta porque tem que aproveitar. Me parece que é só hoje. Alô, Amadinha, boa tarde. Boa tarde, minha amiga querida. É verdade, Cíntia. Acaba hoje à meia-noite essa promoção fantástica, imperdível, com todos esses brindes maravilhosos. Termina hoje à meia-noite. Então, você que quer receber todos esses brindes nesse valor que eu tenho certeza que cabe no seu bolso, a oportunidade é agora. Amanhã, novos valores e vamos diminuir aí, infelizmente, os brindes, gente. Então, presta atenção. Hoje, você comprando um kit para 2 meses, você vai levar de brinde mais um colágeno hidrolisado com vitamina C, mais 3 pacotes de chá detox sete barriga e mais uma limpeza de pele na minha clínica de estética, gente. É uma limpeza maravilhosa para deixar sua pele muito linda, viçosa, gente. Você vai ver que você vai mudar da água pro vinho. Vamos remover todas as células mortas. Você vai ver, vai ativar, vai deixar você com a pele assim, bem macia, sedosa, né? Então vai ficar magrinha e mais jovem. Tudo isso por apenas 12 parcelinhas, ou em quantas você quiser, de R$32,91, Cintia! É isso mesmo que você ouviu, em até 12 pequenas parcelas de R$32,91, para você ter o que há de melhor, para você emagrecer com saúde, com qualidade de vida e ganhar todos esses brindes. Agora, você ouviu bem que ela disse, é só hoje, vai terminar à meia-noite. Então, se você quer comprar ainda o seu segundo pote, o seu segundo kit Moro Seca, aí é que entra o cestão da Lala, né, amiga? Com certeza, meu amor, pele de seda, adoro! Esse daqui não dá para você perder. Como eu já expliquei, vou explicar de novo, gente. Por menos que o dobro do preço de 2 meses de tratamento, você leva 6 meses de tratamento. É isso mesmo. Presta atenção. Hoje, você comprando 2 kits, você vai levar mais um kit de brinde, certo, Cíntia? Certo. Mais um pote do colágeno hidrolisado com vitamina C, mais 6 pacotes de chá detox seca a barriga, mais esse produto maravilhoso que é o Moro Seca Plus, que já está terminando, gente, essa linha de produto vai sair, tá? Então, se quiser tomar Moro Seca Plus, ele já está saindo de linha, gente. E mais o quê? Mais a limpeza de pele, gente, tá? Então, você tem até a meia-noite para pegar esse sacolão dessa sessão da Lala, pele de seda, adoro, por apenas 12 parcelinhas de R$61,25 em juros no cartão de crédito. Morando em São Paulo, capital, você pode pagar diretamente para o motoboy no débito ou no dinheiro. Frete grátis ainda hoje para todo o Brasil. E também deixando bem claro que pensionista, aposentada, LOA, se pagando à vista, tem desconto. Por isso, pega o telefone agora. A última entrada que eu vou fazer na Rádio Capital hoje, infelizmente. Então, gente, não vou falar mais. Então, pega o telefone e ligue agora. 011 4112-8683. 4112-8683. Ou pelo WhatsApp 981-18-0021. 981-18-0021. 981-18-0021. Não se esqueça, gente, até a meia-noite de hoje. E Cíntia, eu faço questão que você e o Eli Correia vão visitar minha clínica. Vocês são meus convidados de honra, hein, Eli Correia? Puxa, com certeza, iremos sim, com muito prazer. Tá bom? Aí eu vou enviar o convite pra vocês depois, tá bom? Certo. Um beijo agendar, bem grande, Deus abençoe. E eu aguardo você, amadinha, aguarde. Não perca, essa limpeza de pele é maravilhosa. Venha. Acredite nisso que você pode. Você é dona do seu corpo e você pode emagrecer quanto você quiser. Só põe uma palavra na sua cabeça: determinação. E venha ser feliz! Mouro com Kit Seca. 4112-8683 ou 981-18-0021. Lembrando que a promoção Sextão da Lala, pele de seda, adoro, termina meia-noite. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eli Correia, vem dançar comigo, nossa canção de amor. Vem dançar comigo, vem me abraçar. Dia 16, olha, dia 16, agora de junho, gente, a grande festa de aniversário do programa do Eli Correia. Todo mundo está convidado, por favor, vocês que estão nos acompanhando, venham fazer parte. É só vocês irem no site Rádio Capital. capitalcomvocê.com.br, vai lá no banner Simpla, ou então você vai nesse WhatsApp 983345777. É o show de aniversário do Eli Correia no rádio. Nós não temos a chamadinha com os artistas fazendo chamadinha? Então tá bom. Porque eu já vi no WhatsApp faz tempo. É. Bom, são 13 horas e 55, Cíntia. Deixa eu dar uma notinha aqui. Olha, você sabia que o Amado Batista é intimado pela justiça em camarim por processo da ex? Da ex, é? É, poxa, meu filho. Vida. Ele recebeu uma intimação da justiça pelo processo de sua ex-namorada, a Laísa Felizardo. Laísa, acho que é, né? Laísa Felizardo. Ela move uma ação contra ele para ter a união estável e acordos cumpridos. Como a justiça estava com dificuldades de encontrar Amado Batista em seu endereço residencial, a intimação chegou no camarim do próprio show do artista em Tocantins. Na ação, a ex pede o valor de R$10 mil, mas até agora o cantor não se pronunciou. Ela também relatou que eles tinham feito um acordo em que Amado Batista a ajudaria financeiramente por um tempo, até conseguir trabalhar novamente. Além da pensão, ela garantiu que o cantor também havia prometido um lugar para ela morar, mas até agora não cumpriu a promessa. Ô, Amadão, vamos aí, meu filho, vamos aí cumprir o que você prometeu para a moça. Ah, mas é ela que tá dizendo. Porque antes ela do bem tem... Bom, né? Tem que ouvir ele. Será que ele prometeu mesmo? Bom, tudo bem, se ela tá cobrando também, eu acho que ela não vai mentir assim, mas de qualquer maneira, se ele prometeu, é melhor ele cumprir, né, Eli? Porque antes do bem bom, promete tantas coisas, né? Mas isso se aí ele depois, prometeu, né? Se ele não prometeu... Aí 10 mil também pra ele não é nada. 10 mil pra esse aqui também não é nada, não. Esse aqui é montado na grana, viu? É o Everton. É mesmo? Alô, Everton! Everton do Creme Puri Ervas. Eu sou a Madalena de Osasco, do Jardim 1º de Maio. Já é a terceira vez que eu compro o Puri Ervas e só tenho a falar que é muito bom. Porque eu tomava muito anti-inflamatórios e nada resolvia. O primeiro que eu comprei, depois de 2 semanas a dor já tinha ido embora. E não parei mais de comprar. Vou comprar sempre, porque olha, não dá pra ficar sem ele. Aí, vou comprar sempre e não dá pra ficar... Dá pra ficar sem ele, Cíntia? Não, não dá. Eu não, fala a verdade. Viajei final de semana, levei ele comigo e usei. É, usou. Ô, Eli, faz aqui uma... Aqui nas costas. Tava aqui lá fazendo as costas. E tava meio friozinho lá onde nós fomos. É. Então, eu falei, esquenta primeiro, passa na mão. Não passa assim gelado, não. Ai, minha nossa, esse creme Puri Ervas é simplesmente sensacional. Olha, pras pessoas, todas têm... terem a oportunidade de conhecer Ipurieros, o que que elas devem fazer, Everton? Uma ótima tarde para você, meu amigo Eli, para a Cíntia, para todos os ouvintes. Olha, é só pegar o telefone, Eli, e ligar agora, DDD11 São Paulo, 3903-1214. É muito fácil o telefone. Você que está chegando agora, já vai ligando, garanta o teu creme por ervas, mudança de tempo, esfriou, a dor aumenta. Por isso que não pode deixar faltar em casa, mas de jeito nenhum. Porque ficar convivendo com a dor, ninguém merece. Vem cá, você tem artrite, artrose, osteoporose, esporão, varizes, bursite, tendinite, má circulação, câimbras noturnas e aquelas dores no joelho, na região do quadril, aquela dor lombar, é o nervo ciático atacado, né? A hérnia de disco, o bico de papagaio, a fibromialgia, essas dores terríveis e entre outras, você pode melhorar com a ajuda do Puriervas. Esse creme, ele tem mais de 30 componentes dentro da nossa formulação com ativos, substâncias analgésicas e anti-inflamatórias. Tudo natural, minha gente, que é capaz de tratar a causa da sua dor, combater essa inflamação e tirar esse desconforto, te ajudando a melhorar muito mais rápido e de uma maneira natural, sem fazer mal nenhum, né, Eli? Exatamente. Para se comprar agora, nesse momento, o Puriervas. Olha, só pegar o telefone e ligar. Gente, já vou repetir o número. Tem promoção especial na compra hoje. Atenção, ó, vem cá. Pedindo um pote do Puriervas, tem desconto. Pedindo dois, você ganha o terceiro potão para dar continuidade no tratamento. Tem preço especial, não paga nada hoje e ainda vai ganhar um kit com dois cremes Rizoface para cuidar da sua pele. Tempo frio, a pele resseca, ele hidrata e ainda combate aquelas manchinhas indesejáveis causadas muitas das vezes pelos sinais da idade. Então liga agora pedindo creme Puriervas. Além de ganhar mais um pote, vai ganhar um kit com dois cremes Rizoface de presente para quem ligar agora em nome do Eli da Cíntia. Combinado, ok? Então anota o nosso telefone. 3903-1214. Anotou? 3903-1214. 3903-1214. E dê um adeus a essas dores, né, Eli? É isso aí, Everton. Confirme o telefone, Cíntia. Olha aí o telefone de Puriervas, anote. 3903-1214. Puriervas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nas ruas da capital. Oferecimento, conquistar seu carro novo ou seminovo é uma mão na roda, não é mesmo? Então faça como Caio Ribeiro e conte com a tradição de mais de 35 anos do consórcio Embracon. Marginal do Rio Tietê no sentido rodovia Ayrton Senna. Tem registro de ocorrência ali entre a rodovia dos Bandeirantes e a ponte do Piqueri, deixando o trânsito bem ruim desde a saída do Cebolão. Pista local tá só um pouco menos pior agora, não tá valendo muito a pena. A boa alternativa é cortar por dentro da Vila Leopoldina e também pela região da Lapa para ganhar um pouco de tempo. Depois dá para voltar para Tietê após a ponte do Piqueri e encontrar boas condições, até pelo menos a ponte Estaiadinha. Depois da Estaiadinha, trânsito intenso, principalmente pela Express e pela Central, até a aproximação com a Dutra. Da Dutra até a rodovia Ayrton Senna, tudo tranquilo novamente pela marginal do Rio Tietê. Faça como Caio Ribeiro, coloque as duas mãos no sonho do carro ou imóvel novo sem pagar juros ou entrada. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Capital conectada com o mundo, ligada em você. Envie sua mensagem. 11 983 34 5777. WhatsApp. Guarulhos está com o pé no acelerador e melhorando cada dia mais. O programa Viva Bacirivu é uma das maiores obras de combate a enchentes do Brasil e ainda vai contar com o maior parque linear da cidade, com ciclovia, quadras de esporte, skate, corredores de ônibus. E falando em mobilidade, o novo trevo de Bom Sucesso já está pronto. Quer mais? Sabia que Guarulhos é a cidade não capital que mais gera emprego no Brasil? Tudo isso sem aumentar o IPTU desde 2017. Cidade de Guarulhos. Oi, gente! Chegou a hora de celebrar os 55 anos de emoção com o Eli Correia no rádio. Junte-se a nós no dia 16 de junho, às 3 da tarde, no Clube Piratininga. Garanta seu lugar comprando pelo site da Capital, clicando no banner ou envie um WhatsApp para 11 98334 5777 e receba o link para a compra. Não perca essa festa incrível! Incrível! Pode olhar aí, bebê! Água de coco tem nome, papai! É coco quadrado para refrescar, hidratar ou para dar um up no seu drink com água de coco. Aí é para cestar bonito! Tem embalagem de 1 litro e de 200 ml. Tradicional e sabores. Bora de coco quadrado, papai! Rádio Capital São Paulo, FM 77.5. Oi pessoal, eu sou o Silvio Toledo. Eu sou Elis Luiz. Eu sou o Gal Spitzer e viemos convidar você para assistir a comédia Esbomba Exumado, no Teatro Fernando Torres, Rua Padre Estevão Pernet 588, no Tatuapé. Somente dias 30 e 31 de maio, no feriado prolongado. Dia 30, quinta-feira, às 19 horas e dia 31, sexta-feira, às 20 horas. Únicas apresentações. Esse até detalhe. Esbomba Exumado. Uma comédia como você nunca viu. Promoção exclusiva Rádio Capital. Capital com você. No programa Toda Tarde, Pense Nisso. Pense Nisso. Com Cíntia. Para você que está em casa, você que está no trabalho, antes da sessão da saudade, uma reflexão. Cada dia mais, você aprende a usar as palavras certas, a falar na hora certa e aprende, acima de tudo, a importância de não dizer nada. É que tem horas que é melhor calado do que ficar falando asneira, não é? Pense nisso. Pense nisso. No programa Toda Tarde, Pense Nisso. Pense Nisso. Com Cíntia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a chupeta, a boneca e o engasgo. Canal YouTube Eli Correia Oficial. E agora na sua Rádio Capital, AM, FM. Sessão Líder, que saudade de você. Eli Correia. Que saudade de você. Que saudade de você. Você pode mandar a sua carta para saudade para esse e-mail, cartasaudadelicorreia@gmail.com. Então, mande agora dia 12 de junho, é dia dos namorados. Mande uma carta falando de amor, da sua vida amorosa, dos seus desencantos, das suas ilusões, da sua felicidade, das suas decepções. Mande, porque 12 de junho, Dia dos Namorados, vamos ver se a gente consegue receber bastante cartas falando de amor pra gente narrar aqui no rádio, tá bom, gente? Eli, eu sou sua ouvinte desde muitos anos. Acompanho a Carta da Saudade, olha, há décadas. Conheci através da Carta da Saudade